Salve, salve, favela. Salve, salve, periferia. Com muita humildade, chegando na casa, colando na grade. Tô aqui pra agradecer a todos vocês pela ideia forte, pelo trampo. Foi mil grau. Todo o trabalho realizado, baseado na palavra de Deus. Você, acredite nos teus sonhos, nos teus objetivos, dê valor à sua família. Contrariando o sistema, são os gangues, tá pesado. Tá ligado? O Criador é o único que pode te ajudar, te influenciar a sair de todo esse sistema cruel. Acredite, mano. Você é inteligente. Você pode. Você consegue. Salve, salve. Mano LF, ex-reflexão moral, Ribeirão Preto. Tamo junto na caminhada. Valeu, até mais. Tô saindo fora. Até a próxima.